chegado o tempo, é chegado a hora, momentos finais e a igreja vai embora. Jesus está chamando, te convidando está, pra tu deixar o mundo e te preparar. Não, não há mais tempo, estamos no final. E Deus, por amor, que mostra os finais. Fome, peste, guerra, filho contra pai, tremores de terra, não existe paz. É o momento decisivo para o mundo, só há um caminho que você encontra paz. O tempo é pouco, desperta agora mesmo, Jesus está voltando e Ele quer te salvar. É o momento decisivo para o mundo, só há um caminho que você encontra paz. O tempo é pouco, desperta agora mesmo, Jesus está voltando e Ele quer te salvar. A vida, juiz da nação, só Ele é quem te julga e quem te dá perdão. Se queres vida eterna, queres salvação, vem para este caminho, Jesus é a solução. Salva-te agora, vem para Jesus, aquele que um dia carregou a cruz e foi maltratado sem nada falar, pregado foi morto para te salvar. É o momento decisivo para o mundo, só há um caminho que você encontra paz. O tempo é pouco, desperta agora mesmo, Jesus está voltando, Ele quer te salvar. É o momento decisivo para o mundo, só há um caminho você encontra paz. O tempo é pouco, desperta agora mesmo, Jesus está voltando, Ele quer te salvar. Jesus está voltando, Ele quer te salvar. Jesus está voltando, Ele quer te salvar.